Conhecimento de Gaia impede que eu caia. A vida que eu vivi em outras vidas que cê não tava. Egípcios vieram de Atlântida, assim como os astecas e incas. Eu li nas bibliotecas infinitas, nos registros akáshicos, minhas infinitas vindas, ideias extintas, como os animais do período jurássico. Há séculos, humanos sempre estão buscando prático, incrédulos de encontrar em si mesmos oráculos. E nós vivemos dessa forma desde os tempos do Egito. Eu lembro os templos do Egito, foi tudo destruído. Eles sujaram Tom, eles mataram Akhenaton e seus discípulos. Fizeram sem escrúpulos, pensaram ter vencido, mas nós sempre estamos aqui, reencarnei em outro capítulo. Enxergando Deus em tudo, tudo fica mais bonito. Tá escrito nas estrelas, vida é o título de um livro, é recíproco. O mal que cê fizer, ele vai voltar. O bem que cê fizer, ele vai voltar. Porque a vida é um ciclo e o karma sempre quer um motivo pra te buscar. O mal que cê fizer, ele vai voltar. O bem que cê fizer, ele vai voltar. Porque a vida é um ciclo e o karma sempre quer um motivo pra te buscar. Fala, mistério das estrelas, código de outros povos, o cosmos me revela que o céu fala. Um milhão de luzes na escuridão, um milhão de vozes nunca ouvidas, só posso perceber que o céu fala. Manifestei na matéria de novo, buscando ascensão nesse plano. O homem é uma estrela dentro de um corpo, o poder das minhas três mentes me transforma em onipotente. Atinge total acesso ao inconsciente coletivo, eu li registros do universo, tinha esquecido, eu tenho as chaves. Fazendo um curso em milagres, recebo das Pleiades frases, germes às memórias, ainda me perguntando por que nunca ensinaram as leis universais na escola. Conhecimento de Orion, alquimia galáctica, influência energética, no meu som igual mágica. Observem ciclos lunares, muda oceanos. Imagina você que é 70% água. Descalcifica glândula, sua glândula, sua glândula. Descalcifica glândula, sua glândula, sua glândula. Descalcifica glândula, sua glândula, sua glândula. Descalcifica glândula, sua glândula, sua glândula. O mal que cê fizer, ele vai voltar. O bem que cê fizer, ele vai voltar. Porque a vida é um ciclo e o karma sempre quer um motivo pra te buscar. O mal que cê fizer, ele vai voltar. O bem que cê fizer, ele vai voltar. Porque a vida é um ciclo e o karma sempre quer um motivo pra te buscar. Fala, mistério das estrelas, código de outros povos, o cosmos me revela que o céu fala. Um milhão de luzes na escuridão, um milhão de vozes nunca ouvidas, só posso perceber que o céu fala. Fala, fala, fala. Eu vejo a lua em seu olhar, ouço uma voz a me guiar. Faz o meu ser viver, me traz a luz de volta, pra mergulhar no escuro azul do céu. Não há mais fim.